você. Que cedo entardeceu você. De quem a vida eu sou. E sei, mas eu serei você. Um beijo bom de sal. Você. Que em cada tarde vão virar sorrindo de manhã. Você. Um riso lindo à luz. Você. A paz de céus azuis. Você. Sereno bem de amor em mim. Você. Tristeza que eu criei. Sonhei. Você pra mim. Vem mais pra mim, mais só. Eu serei você. Um beijo bom de sal. Você. Em cada tarde vão virar sorrindo de manhã. Você. Um riso rindo à luz. Você. A paz de céus azul. Você. Sereno bem de amor em mim. Que eu criei, sonhei você pra mim.